Controle Salvador 3, 5344, estabilizado ele. M torre 1 no 8, decimal 62. Bem, senhor, obrigado, daqui a pouco. Salvador, muito boa noite, é o TRIP 5344. Ligou 344 da TRIP, impulso autorizado, vento no 50 graus com 62. No 50 com 6, a gente liga o posto para o 5344. Oi, Salvador, gol 17, 14 com 110 a bordo, 0200 Economia, alterna Recife, pronto para o táxi. Em frente, Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera, 1014 ajuste. Táxi Índia Alfa, 1014 no ajuste, ponto espera, reporte gol 10, 17, 14 com a gente. 3226, pushback, acionamento, 07. Então, 7 está aprovado, 3226, chame táxi. Camarada, 3226. No 344, bem-vindo a Salvador, solo as 3-1, vai virar à direita na escuta, de onde táxi, prosseguir via Alfa e reportar, mantendo-se na Juliette. Pode taxiar com completo, prevista a remota 14, principal, porém tem um airbus no portão 7 no pushback. Sim, vai taxiar no seu escuta, Alfa reportará antes da Juliette, remota 14, 3544. Oi, Salvador, gol 1714, pode espera da 10 Pro. Realizado, a linha ainda colar, da 10, 120 graus com 12. A linha ainda colar, gol 1714. Salvador, boa noite, é o gol 1606. na pré-disputa quando autorizado para a Campina Grande. 39? Afirmativo. Aprovado 390 Campina Grande, via piso 110, decolada 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Zipar, 51172, transponder, controle 1935. 2000, ajuste no 093, reportará estabilizado essa 3520. Ah, 5172 é o transponder, 11935 é o controle de saída para o gol 1606, tá no gate 3. Chama quando pronto para o push, chamar. Chamará, pior. Obrigado, gol 714. Tente, 120 com meia dúzia. Estabilizou o web 5899. Chame torre 118, decimal meia dúzia, web 5899. Obrigado, boa noite, senhor. Boa. Mantendo o Sr. Juliette sem ingressar devido ao TAM ou TRIP, vai aguardar o TAM livrar o setor do táxi, após isso vai prosseguir até a remota. Positivo. Oi, Salvador, gol 994, boa noite. Boa noite, 994, 350 para Mato, já aprovado. Só um minuto, cobre, prepare a boca. Boa noite, Salvador, com o trem checado, FG 5899 em aproximação. Quem chamou? 5899 Web, com o trem checado na aproximação. Gente, avistado, tem pouso livre, pista no zero, vento no 20 graus, 7 nós. Livre, pouso Web. Bom, no 714, decolado Salvador 234, controle 1935, bom voo. 1935, boa noite. 714. Para o TAC 3226-107-240, Fortaleza. 107, 2h40 em Fortal, táxi autorizado, Juliette, em questão Índia Alfa, reportando pronto no ponto de espera, o ajuste no 013 agora. M13, de Alfa, na escuta M3, 209. 250, reduz 200, gol. Salvador, boa noite, Gabriel, 37, para 150. 6746, identifique, desça para o nível 050, chegada a Mari, foi para o ITAP. ITAP 050, web 2 Salvador, gol 994, tá pronto para o pushback, eu tô na minha. 994, vai passar a retaguarda em breve da trip após o tráfego estar livre, o pushback e acionamento, e aguardando para autorização. Tente fazer a nave da trip autorizada, na escuta para autorização, 994. 10, ajuste no 014, projetou para sequenciamento. Mantenha a proa 035 limitado pelo localizador. Na proa 35 limitado ao localizador e baixa para 3000 com 14 gol 189. Está no ponto de espera pronto. Observando o web, a Proz ali mantém. Essa ele mantém a posse 3226. 994, para cópia. Cópia 994. Maceió 350, Whisky 58, decola da 10, esquerda, subida Puca, Jamo, transição Caju, 5167, transponder, controle 1935. Está autorizado o Maceió 350, Whisky 58, saída Puca, Jamo, transição Caju. Confere o 65, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, o 994. 5899 na web, Solas 38, direita, táxi na minha escuta, Alfa Quilo para o pátio 3, bem-vindo. Sigo na sua escuta, Alfa Quilo para o pátio 5, confirma? Não, não, pátio 3. Pátio 3, na web 5899. Grato. 3226, pista livre, autorizada a decolagem, 130 graus com 4. Autorizada a decolagem, pista 0032. Tá. Salvador, azul 4178. Aguarde, 1896, direita pro 080, reposta estabilizado. Direita 080, reporta na LF, com. Azul 4178, desça ao 060, chegada a Mari, foi pro Aditap, identifique. 060, Itap, identificou. Oito 896, desça para 2000 pés. 2000 pés, com 896. 3520, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 186, tá 3. 520, bom. 226, decola 39, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, tá 3226. Voo no 714, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2825, 2754, Salvador, está 3226, saída Pucas, cruza 1900. Suba 370, está sob vigilância, tem 3226. Suba para 370, vigilância, está 3226. Salvador, está 3526, passando em Dia Serra, baixou e travou. Bom, seria o 3520? 3520. 3520, tem pouso livre na 10, 30 graus com 612. Pouso autorizado, portanto, 3520. 710. Salvador, voo 994, para táxi. 104, a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alternando Salvador. 46, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 3, reposto estabilizado. 3. Bate em alfa, quando quiser a torre, digamos que é pronto, o P3. Salvador, TAN 3226, solicita coordenação para voar no direto CIPA. Guarda a coordenação, 3226. Para posicionar o gol 1606, andando ao 23. Pode tráfego da companhia retaguarda da livre, chame táxi. Olha, o tráfego está livre, 1606, chamando a táxi. Autorizado de par 3226. Obrigado, direto de par 3226. Ele mantém a ponte de espera 994. Mantém nessa escuta. Autorizado Solos 43, direita, taxa minha escuta, Alfa Juliette, portão 5. Direita, Alfa Juliette, portão 3, confirma? 05. Gente, o 05, tá 3520. Torre Salvador, boa noite, o gol 1896 no rádio Faro Simbra com trem baixo e travado. Sim, voo no 896, agora sim, a pista liberada, vento no 0 graus com 62, vem pouso autorizado. Livre pouso na pista 10, gol 1896, obrigado. Chame Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Santo Recife 1285, alterne 125, 45, 3226, obrigado, excelente noite. Azul 4178, desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 013, autorizado LF, reposto estabilizado. Para 2000, ajustado, reportará. Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, ajustado 1013. 1013, reportará no ponto de espera, Índia Alfa, 1606. Meia, solas 46, direita, táxi me escuta, prosseguindo de Alfa Juliette até o portão 01. Direita, Alfa Juliette, portão 01, gol 896. Bem-vindo. Obrigado. Salvador, muito boa noite, ao trip 5317, sente da Charlie para autorização Belém. Bono 994, sem decolagem autorizada, 130 graus com 7. Autorizada decolagem, 190 com 994. Trip ciente, Belém 380, só um minutinho, e aprovado, prepare a Momo. 380, Momo, no aguardo. No 3, reporte quando estabilizado. É o seguro na aproximação, pelo tráfego da Abjetia, sua frente a 10 minutos. Gente, o 4178, reportará estabilizado. próximo ponto espera para o gol 1606. Valeu, mantém. Valeu, mantém 1606. Pronto, cópia. Afirma, senhor. Voo 994, decolar 248, controle 1935, bom voo. Controle 1935, obrigado, bom trabalho. O trip 5317, Belém, 380, Upzulu 41, decolando na 10 curva esquerda, subida Momo, transição Trova, 51176, transponder, controle 1935. Autorizado, Belém, 380, saída Momo, transição Trova, decola da 10 curva esquerda, transponder 51176, controle 1935, 53127. Confere, chame quando pronto para o posicionamento. Mara posicionamento, 5317. Torre de Salvador, boa noite, Velho 6746, estabilizado, LS da 10. Gente, olha, quanto à aproximação, informarei pista livre. Meia, 20, 130 com foda autorizada a decolagem. Livre decolagem da 10, voo no 606. Iniciando 06. Gente. Livre de pouso, 10 era B746. B06, decolado agora 51, no controle 1935, bom voo. 1935, boa noite. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1606, decolado na pouco nessa escuta. No 606, suba o 390, está sob vigilância. 390, gol 1606. 3170, desça para 2000 pés, autorizado LS. Ajuste altímetro no 0, no 3, reporte mais estabilizado. 2000 pés, com 1013, 3170, reporta no procedimento. Poderia voar Duna 3? Afirmativo, está autorizado Duna. Vai Duna 3, 1170. Estabilizou no localizador, o azul 4178, já está. Gente, chame torre 118, decimal meia dúzia, azul 4178. 18,6, obrigado. Salvador Azul 4178, estabilizado no localizador, 2 milhas para o Altermarker, já estamos. Bravo 6746, solo agora os 5, 3, direita, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, na sua escuta, Vitor Rato Meia. 4178 da Azul, ciente, informarei para estar livre, contando a aproximação. Pista livre, o vento 130 graus, 179, depois autorizado. E 4178, de repouso. Uno 994, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 126, 85, 125, pegou 994, boa noite. Da Azul, bem-vindo a Salvador, solo agora 5-6, táxi à direita na escuta, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Livre à direita, reporte antes da Juliette, Azul 4178, boa noite. Uno 606, chame Recife, 126, decimal 85, alterne 125, 45. 2825, 2545, bom dia. Bom, 606. Yes.